é o Rafael que tá aí. Toda noite em minha cama eu começo a refletir. Se você gosta mesmo de mim, amor, ou se tem outro em meu lugar. Sim. Decida, meu benzinho, por favor, que eu estou a lhe esperar. Olha, esse aí tá até esperando, né? Tem gente que não espera, não. DJ Rebelde. Sinto que você me ama, mas tem medo de assumir. Toda noite em minha cama eu faço inveja pra mim. Refletir. Se você gosta mesmo de mim, amor, ou se tem outro em meu lugar, decida, meu benzinho, por favor, que eu estou a lhe esperar. Maestro da saudade. Nossa, quarta-feira ela tá por aqui hoje. Nissei. Nissei. Nissei. Deixa eu abraçar meu amigo Sidney. Olha, tá só de boa hoje curtindo a nossa quarta-feira no Cardozão. Não sei. Com o Maestro Rebelde. Valeu, Sidney. Só sei. Só sei. Só sei. Que te queria ao menos uma vez. DJ Rebelde. Seu olhar tão diferente. Não me vê um pouquinho assim. Sua origem do Oriente. Não vê que eu estou a fim. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar e senti essa doçura. E ela? Nissei, Nissei, Nissei. Pra onde olham teus olhos, eu não sei. Só sei, só sei, só sei, só sei. Que te queria ao menos uma vez. Eu tava no preso, eu tava no cativeiro. Tá no cativeiro, é? Engaiolado. Seu olhar tão diferente. Não vê que eu estou afim. Sua origem do Oriente. Não vê que eu estou afim. DJ Rebelde! Bagunça! Me diz, minha amiga ternura. Santana! Eu queria te abraçar. E auxiliadora! E sentir essa doçura. Aí, auxiliadora! Nissei, Nissei, Nissei. Pra onde olham teus olhos? Eu não sei. Olha a última que subiu nesse freeze aí. Só sei, só sei, só sei, só sei. Que te queria ao menos uma vez. Que te queria ao menos uma vez. Acreditei que um grande amor um dia chegaria para mim. Vai, neguinho! Seria bom demais, traria paz, seria tudo que sonhei. Que nunca acabaria, pois teria aquela força de um amor sem fim. 0-0. Que mudaria toda a minha vida e eu não sofreria tanto assim. Você apareceu, ofereceu amor e paz, bem mais do que sonhei. Fiquei apaixonado, encantado, só Deus sabe como eu te amei. Amiga Joana, a Sandra, não sabia que mentia, às vezes aí do Jurunas, só de boa. Meu corpo, fala Joana! Ofendido em seu amor, não acredita mais. É Joana! Você brincou de amar, enquanto eu te amava. Levei você a sério, mulher que quase virou dona do Nereson, homem. Me usava. Então eu disse adeus. Foi triste a despedir. Agora do que prestar, é? Porque eu já estava acostumado com você na minha vida. Seus beijos, seus abraços, seus carinhos, todos falsos, não vou esquecer. Meu amigo Picolé do Jurunas. Serão mais agência do Cardoso, valeu Picolé. Guardados porque um dia eu quero devolver. É nós, Picolé, tamo junto. Amar é mais que um sonho, esse desejo eu mantenho apesar de você. Tu não quer prestar. Amando, eu acredito que um amor puro infinito vai, sério, acontecer. Você brincou de amar, enquanto eu te amava. Levei você a sério e descobri que você só me usava. Então eu disse adeus. Foi triste a despedida, porque eu já estava acostumado com você na minha vida. Esse desejo eu mantenho apesar de você. Amando, eu acredito que um amor puro e infinito vai me acontecer. O baile da saudade é baile da saudade. Você apareceu e ofereceu amor e paz, bem mais do que sonhei. Fiquei apaixonado, encantado e só Deus sabe como eu te amei. Irmão, pelo amor de Deus, será o Benedito? Durante muito tempo em minha vida esperei por você. Te via nos meus sonhos, nitidamente assim como agora. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. E nenhum destino marcou nosso encontro aqui. Te procurava, te desejava. E toda noite sonhava acordado. Eu esperava por esse encontro. Há tanto tempo que ao primeiro olhar eu te amei. Uma explosão de sentimentos, um grande amor no devido tempo. Você chegou no momento certo, é bom olhar e te ver.

enxugue a lágrima. Não chore, não. Eu já lhe entreguei meu coração. Chorar eu já chorei, sofri até demais. O tempo bom voltou. Não chore nunca mais. A foto que eu lhe dei e você nem ligou. Na foto que eu ganhei, milhões de beijos dou. Oh, oh. Enxugue a lágrima, pare de chorar. Você sabe que eu te amo. Chorar eu já chorei, sofri até demais. O tempo bom voltou. Não chore nunca mais. A foto que eu lhe dei e você nem ligou. Na foto que eu ganhei, DJ Rebelde! Enxugue a lágrima, não chore não. DJ Rebelde, só a saudade foi o que ficou. Saudade Cardoso, daquele amor que cedo terminou. Rebelde. Os beijos todos que eu te dediquei e dos carinhos que eu te entreguei quando partiste sem dizer. Chama a atenção aí das pessoas que estão sem camisa. Por favor, vamos vestir a camisa para respeitar a casa, tá bom? O Cardoso é uma casa de família, então vamos vestir a camisa, vamos lá. Estava triste, já não tinha os beijos teus. Com pena de mim, até o céu chorou. Saudade, vamos lá, vamos lá. DJ Rebelde. Sem dizer adeus, fiquei chorando e tudo se acabou. Eu estava triste, já não tinha os beijos teus. Com pena de mim, até o céu chorou. Com pena. DJ Rebelde! Até o céu chorou com pena de mim. Toda quarta-feira, muita saudade do Cardoso. A saudade original. Vamos lá! Vejo em ti a paz que eu perdi. Oh, olha-me pra mim poder sorrir. Sei que só com teus caminhos posso esquecer o que sofri. Thank you. vai ser meu pra mim. Só a ti eu quero ver e ouvir desta. E aí, ladrão, olha o amendoim. Ouça-me. Ah, não tem pra que mais, não. Minha amiga Josi Silva. Alô, Josi. Não me faças mais sofrer, DJ Rebelde. Só vivo pra te querer. Não te esqueças mais de mim. Vem, minha Nathalie. DJ Rebelde. Não me faças mais sofrer. Só vivo pra te querer. Não te esqueças mais de mim. Vem, minha Nathalie. Rapaz, eu quero conhecer esse técnico dele. Aí tu chega e tu fala assim, ó. O que é que você quer que eu largue isso aqui? É só me pedir. Né, amigo secreto? Soldado, bancário, garçom ou chofé, eu paro de ser. Cantor, é só dizer DJ Rebelde. Morrer, meu rico amor. Eu largo que sou, você zelador de um prédio qualquer. 00 William. Sentado ao portão, o portão dos sonhos que você sonhou. Diga o que cê quer, se acaso não quiser. Feliz eu serei seu nada mais, nada de amor. Ainda temos giragões de queijo com presunto, queijo com mortadela de Peru. A bandeja apenas R$10. Fala com meu amigo Fragi Além. Eu lavo e passo, sirvo a mesa e faxino, aprendo e te ensino. Posso até dirigir, comprar um táxi só pra lhe servir. Deixo de ser coruja pra ser sua cotovia. E só viver de dia pra você ser feliz. O que é que cê quer que eu largue isso aqui? É só me pedir. Soldado, bancário, garçom ou chofé, eu paro de ser. Olha a vizinha. Ser cantor é só dizer pra não morrer, meu único amor. DJ Rebelde. Eu não quero nem saber, meu irmão. Eu sei que estou apaixonado. Tua Jaque tá preocupada com a saída. O está gamado na menina que sonhei. Mas pra falar toda a verdade, vivo dentro da saudade da mulher que eu mais amei. 0-0. Aline era o seu nome, sei que nunca vou te esquecer. O Aline, Aline, Aline, Aline, vem depressa acabar meu sofrer. Aline, linda bailarina, por você eu me apaixonei. Aline, cigana bonita, outro igual sei que nunca terei. Eu sei que estou apaixonado, coração está gamado na menina que sonhei. Mas pra falar toda a verdade, vivo dentro da saudade da mulher que eu mais amei. Aline era o seu nome, sei que nunca vou te esquecer. Aline, Aline, Aline, vem depressa acabar meu sofrer. Aline, linda bailarina, por você eu me apaixonei. Aline, cigana bonita, outro igual sei que nunca DJ pensei. Rebelde, Aline era o seu nome, sei que nunca vou te esquecer. Rebelde. Bora recordar, vai. É você quem quer assim, vivia a zombar de mim. Eu sei, já notei no seu olhar, quis fazer você feliz, mas nem isso você quis. Eu sei, tenho de ir embora. Você pensou que eu não fosse lhe deixar, mas se enganou. Eu não devo mais ficar. Vendo aí, né? Eu pensei que vou sofrer, pois não posso lhe esquecer. Eu sei, mas prefiro a solidão. Saudade, Cardoso, vamos lá! Você pensou que eu não fosse lhe deixar. Yeah. que trago em mim. Eu não sei se é certo. Encontrei o meu jardim em pleno deserto. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. E eu? Eu queria dizer que te amo numa canção. Agora, amigo secreto. Já não posso controlar esse sentimento. Olha a Jaque aí. Cada dia aumenta mais. A Jaque e a Sila aí da família Rebelo. Sofrimento. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. E eu? Eu queria dizer que te amo numa canção. Quero gritar o seu nome, abrir todo o meu coração. Quero mostrar como é grande a minha paixão. Meu amigo de Jailton, o danado da saudade. Ele é Simone Popozu. Eu queria dizer que Ailton tá feliz da vida. Uma canção. E canta pra ela assim: meu amor não vai ser meu. Mesmo assim te amo. Tá virando padre? Sei como isso aconteceu. Mas eu não reclamo. Quinta do Morgado. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Eu queria dizer que te amo. Meu amigo Titica. Aí de Titica, Joá. Olha o Brechê. Quero gritar o seu nome. Vá, Brechê. Em todo meu coração. Quero mostrar como é grande. Titica, Joá, fica paixão. Na Pariquins, Beira-Mar. Já não sei mais o que faz. Nunca tomei uma lá. Pra chamar a sua atenção. Eu queria dizer que te amo. DJ Rebelde. Égua do som. Eu fiz um mundo melhor. Fiz pra você e pra mim. Não é o leão, meu. Fiz sem asfalto, sem ambições. Tu fica assim, amigo. Lá não tem guerras, tem só crianças brincando e chamando por nós. Não te preocupa que ela tá voltando. Vem ver comigo, amor. Vem ver o céu. Vem ver a flor. Vem conhecer a nova cor da vida. Vem ver o sol se pôr. Tu quer matar o teu pai? Vem ver comigo, amor. Vem ver o sol. Tu quer matar o teu pai, rapaz? Esqueça o mundo, esqueça a dor. Vem se entregar ao sol que vai se pôr. Esse menino é rebelde, mano. Isso tá igual um leão mesmo. Fiz pra você e pra mim. Tá igual o time, indo e voltando. Fiz sem asfalto, sem ambições. Lá não tem guerras, tem só crianças brincando e chamando por nós. Fala, meu parceiro, o Alan Vincendo! O amor vem ver. O Remo jogou hoje, mano. Vem ver a flor. O Remo jogou hoje. Conhecer a 0-0 aonde? Da vida. Aqui no Bainão? Vem ver o sol se pôr. Vem ver o sol se pôr. Menina, que um dia conheci criança, me aparece assim de repente, linda, eu mulher. Alô, Sandra! Menina, como pude te amar agora? Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Vai! Lembro a menina feia, tão acanhada de pé no chão. Olha meu amigo Jô. Hoje maliciosa, guarda um segredo em seu coração. Menina, DJ Rebelde, muitas vezes fiz chorar, achando graça quando ela dizia: quando crescer vou casar com você. Menina, por que fui te encontrar agora? Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Lembro a menina feia, tão acanhada de pé no chão. Hoje maliciosa, guarda um segredo em seu coração. Menina, que muitas vezes fiz chorar, achando graça quando ela dizia: quando crescer vou casar com você. Menina, porque fui te encontrar. Você é um clássico, mano. Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Bora recordar! Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. DJ Rebelde! O maestro da saudade. Lá vem mais uma menina. Menina dos olhos d'água, conta pra mim sua mágoa. Seu pranto me faz chorar, me deixa ao menos, menina. Seu rosto enxugar. Menina dos olhos que não tem luz, e não me vê mais ver sempre Jesus. Quando com ele estiver, pede pra mim se puder um grande amor. Vou te contar que em mim também dói a mesma dor que em seu peito destrói. É a emoção de sentir, a sensação de sorrir. Que quem sente diz: sei que você sofre assim por amar. E como eu também sonho encontrar uma razão pra viver a emoção do prazer de algum dia vamos ser felizes. Ó Luiz Gonzaga fazendo arte. Me menina dos olhos tristes demais. Conta pra mim quem roubou toda a paz que havia em seu coração. Me fala dessa paixão, só quero ajudar. Menina dos olhos iguais aos meus e que também foram feitos por Deus. Não chore, eu quero te amar, de coração te entregar o meu amor. Vou te contar que em mim também dói a mesma dor que em seu peito destrói. A emoção de sentir, a sensação de sorrir, que quem sente diz: sei que você sofre assim por amar. E como eu também sonho em encontrar uma razão pra viver, a emoção do prazer de algum dia no amor ser. Te encontrar dormindo no raio de um sol nascendo, Tainã, Tainã, filha de um deus Tupã. Rebelde. Eu quero te encontrar banhando nas águas de um riacho. Eu toquei pra você. Tainã. Você sabe que eu não gosto de repetir música. O que eu toquei ontem, eu não gosto de tocar hoje. Filha de um deus. Mas essa vai pra você. Alô, Titica! Quero abraçar tua pele morena, quero beijar tua boca pequena, quero afagar teus cabelos ao pôr do sol. Quero abraçar tua pele morena, quero beijar tua boca pequena. DJ cabelos ao pôr do sol. DJ Rebelde. Para o Alavé. Como é que tá sábado? Quero te encontrar sorrindo pro verde da esperança vindo, Tainã. Lá vai meter o rebelde na toca aqui no sábado. Quero abraçar tua pele morena. Aí o Olavê. Quero beijar tua boca pequena. Como é que tá sábado? Quero apagar teus cabelos ao pôr do sol. O fly já tá pronto. Quero abraçar tua pele morena. DJ Rebelde. Apagar teus cabelos ao pôr do sol. Uma canção pra lembrar nosso rebelde, uma razão pra não me esquecer. O teu olhar de um olhar tão puro traz de volta o tempo, coração com meu nome, o seu. Em cada árvore você escreveu, me faz lembrar de você, menina. Traz de volta o tempo. Vai, amigo secreto! Guardo desses bons momentos, discos, fotos, quartos, muito de você. Nossas brigas por ciúmes não posso esquecer. A saudade desse tempo é tão imensa que se faz presente em histórias, em canções, para sempre. O maestro da saudade. Pra recordar, pra recordar nós dois. só pra lembrar você, numa canção pra lembrar nós dois, numa razão pra não me esquecer. O teu olhar, que um olhar tão puro, traz de volta o tempo ocupou. Não tá lembrando mais, não? No coração com meu nome, o seu. Em cada árvore você escreveu. Tu lembra, né? Me faz lembrar de você, menina. Traz de volta o tempo ocupou. Guardo desses bons momentos, discos, fotos, fotos muito de você. E a briga? Nossas brigas por ciúmes, não posso esquecer. DJ Rebelde! A saudade desse tempo é tão imensa que se faz presente em histórias, em canções, para sempre. Verdade, alô Marquinhos! Se você já não me ama, me diz logo agora. Eu só não quero surpresas na última hora. Fale agora. Fale! Que ainda existe amor, olhe bem. Alô Cardoso! E me diz enfim, eu sou DJ Rebelde! Mandou ela embora. Procurando saber o que foi que eu lhe fiz. Eu peço, não deixe acabar esse amor que você dedicou sempre a mim. Tá carreira solo agora. Sei que o amor é igual a uma nuvem que voa. Se não lhe dei o bastante, tá de mal, é? Perdoa. Bate aqui. Perdoa. Sonho se transforma. Eita, meu irmão. Coisa séria. E além do meu corpo, meu churrascão, ficar louco por você. Mais devagar. Aumentando ainda mais. Não aperta muito. A tentação. Vai, Raí. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar. A Silaí, apaixonado, apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção. E aí, Jaque? Entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. E agora? O maestro da saudade. Medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Thank you. sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Quem sabe canta! Eu não tenho medo de amar, mas tenho de solidão. Vai, Santana! Difícil pra explicar. São coisas do coração. Meu amigo Nelson, aí do terraço do Flamengo. Eu não tenho medo de amar. O homem que corre nu no terraço. Cego da solidão. Tão difícil pra explicar. Problema sem solução. Terraço do Flamengo. Do Nelson Artes. São coisas do coração. Onde você se vê? É. Meu amigo Nelson. Brincando de se esconder. Quando ele tá com uma nas cabeças, moleque, ele sai correndo no carro. Seus olhos vermelhos não vão jamais apagar. Ainda bem que ele tá correndo lá, né? Aquela esperança que ela tem no olhar. Solte a menina que ainda existe em você. Solta! Sorria pra vida e recomece a viver. Pare, DJ Rebelde! Dela, e não existe outro igual. Você na sua novela é a atriz principal. Cardoso, chega aí, Cardoso. Agora tá fixo, bebê. Você pode cantar como esse pássaro. Você pode brilhar como esse sol. Você pode voar livre no espaço. Ou ficar presa no chão. Tocamos aqui, pedindo a pedidos. Agora vai pedindo, a gente vai tocando. Você pode cantar. Pra você que pediu, brega chique. Aí, ó. Faça o que você quiser. Tu é brega ou tu é chique? Pensa o que você pensa. Diga, diga o que você disser, e eu não vou deixar de te amar.